é um balanço muito curto, não é? Porque nós trabalhar a sério só tivemos durante o ano, que era 2019, e claro que levámos depois os 2 anos da pandemia. Conseguimos, claro, dar a volta por cima, o que nos hoje é muito satisfatório estar aqui a celebrar o 3º ano, porque é sinal que sobrevivemos a estes 2 anos. 6 mil visitantes já passaram aqui. Quais são as expectativas para o futuro? Derivado aos tempos que vivemos hoje, é claro que são muito incertos. Isto hoje, os planos e as viabilidades são cada vez por curto prazo, porque estamos a viver tempos de incertezas. Claro que nós esperamos que sejam melhores, mas nunca sabemos, porque ainda hoje temos muito bem grupos que até organizam eventos e depois, à última da hora, acaba por surgir ou alguém que ficou confinado ou alguma, ou agora também isto da inflação dos preços do combustível, as viagens das agências de viagem, o combustível também sobe, as viagens também sobem. O museu quer ser então uma marca na região, é? Claro. Pois, a meta é a nível nacional e depois internacional.